O dia em que o índio desafiou os doutores. A revolução invisível da Umbanda. 1. Introdução. O mito da origem distante. Muitos buscam as raízes da Umbanda em terras distantes, acreditando ser ela um transplante direto da África ou um braço místico da Europa. No entanto, a verdade é mais fascinante e profundamente nossa. A Umbanda é uma religião 100% brasileira e visceralmente mestiça. Ela não atravessou o Atlântico pronta. Ela foi forjada aqui, no calor das senzalas, nas matas virgens e nos salões da elite, nascendo do encontro de mundos que a história tentou manter separados. Como uma fé tão robusta pôde emergir dessa mistura de opressão e esperança? Para entender esse mistério, precisamos mergulhar no cadinho cultural do Brasil colonial. 2. A mestiçagem sagrada, o encontro de quatro mundos. A fundamentação da Umbanda é o resultado de uma convergência que levou séculos para maturar sob pressão. Imagine um território onde quatro forças espirituais poderosas colidiram e, sob o peso da conversão forçada, aprenderam a sussurrar juntas. O catolicismo europeu, a bagagem do colonizador, que impunha sua hegemonia e seus santos como a única via de salvação, forçando as outras crenças a buscarem abrigo sob suas imagens. O culto indígena, o conhecimento ancestral dos povos originários, que cultuavam os deuses da terra e os espíritos da floresta, resistindo silenciosamente à catequese. O culto africano aos orixás, a herança sagrada dos negros escravizados, que apesar do grilhão físico, mantiveram viva a conexão com as divindades africanas através de uma fé inabalável. O espiritismo, o ingrediente final, vindo da Europa em meados de 1800. Baseado na codificação de Allan Kardec, trouxe o estudo sistematizado da mediunidade e a comunicação com o além. Essas forças coexistiram por décadas em um estado de tensão criativa. Enquanto o catolicismo dominava a superfície, o índio e o africano operavam uma fé invisível, preparando o solo para uma síntese que o Brasil jamais vira. 3. O estopim, quando o elitismo encontrou a espiritualidade. No Brasil do século XIX, o espiritismo recém-chegado era um espelho da sociedade da época, profundamente elitista. As sessões mediúnicas eram redutos de médicos, filósofos, poetas e músicos. A intelectualidade que buscava nos grandes pensadores do passado o norte para o espírito. Havia, porém, uma ignorância velada, como define o contexto histórico, que impunha barreiras sociais à comunicação do além. Naquelas mesas, espíritos de negros escravizados, pretos velhos, e de indígenas, caboclos, eram sumariamente rejeitados. O argumento era de que entidades tão simples não possuíam o refinamento necessário para ensinar algo aos doutores. Essa segregação espiritual impedia que a verdadeira alma brasileira se manifestasse, até que um jovem médio decidiu dar voz ao silenciado. 4. Zélio Fernandino de Moraes e o grito de liberdade dos oprimidos. O cenário mudou drasticamente através de Zélio Fernandino de Moraes. Em uma sessão espírita, marcada pelo preconceito, uma entidade de porte majestoso tomou a palavra. Era o caboclo das sete encruzilhadas. Ao ser repelido pelos dirigentes, que não aceitavam a presença de um índio, a entidade proferiu um questionamento que ecoa até hoje como um marco de subversão social e espiritual. Como podem repelir a minha fala sem ao menos escutar o que eu posso dizer? O caboclo não apenas confrontou o elitismo da mesa, mas selou o destino da fé nacional com uma urgência profética, anunciando que a partir do dia seguinte iniciaria uma nova religião. Na Umbanda, todos os espíritos teriam voz, o doutor, o preto escravo e o indígena, e todos teriam o mesmo passo em direção à luz. 5. Os fundamentos inegociáveis, branco, guia e gratuidade. A primeira sessão oficial ocorreu na casa de Zélio, estabelecendo pilares que definem a identidade umbandista. Diferente do que vemos na Umbanda moderna, a Umbanda inicial focava na simplicidade absoluta. Ao longo do tempo, A religião amadureceu e incorporou novos elementos, mas seus fundamentos de base permanecem intocados. O uso do branco, a vestimenta que anula distinções sociais, onde todos são iguais perante o sagrado, a gratuidade absoluta, o preceito de que a Umbanda nunca cobraria por nenhum trabalho. O dom espiritual é serviço, não mercadoria. A prática do bem, o foco central no amparo e na caridade para com os necessitados. Evolução ritual. Enquanto os valores eram fundamentados, elementos como o uso de ervas e defumações, herança indígena, e mais tarde os atabaques e guias de pescoço, herança africana, foram sendo integrados, consolidando a rica estética ritual que conhecemos hoje. 6. A lição da humildade, o espírito que sempre aprende. A Umbanda opera uma das inversões de hierarquia mais surpreendentes da história das religiões. Ela ensina que a evolução não é medida pelo status acadêmico ou social que o espírito teve em vida, mas sim pela capacidade de servir com humildade. Essa filosofia é personificada nos pretos velhos. Mesmo sendo considerados espíritos de altíssima evolução, eles demonstram uma humildade comovente ao agradecerem aos encarnados pela oportunidade de aprendizado mútuo durante o atendimento. Na Umbanda, a barreira entre mestre e aluno se dissolve. O espírito evoluído aprende com as dores do humano, e o humano se cura com a sabedoria do espírito. É a prova de que ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não precise aprender. 7. Conclusão. Um convite ao estudo e à tolerância. A Umbanda é a síntese do gênio brasileiro. Pegou a disciplina do espiritismo, a devoção do catolicismo, a conexão natural do indígena e a resistência ancestral africana para criar algo inteiramente novo. Ela nasceu de um basta contra a exclusão, provando que a espiritualidade não deve ter filtros de classe ou cor. Compreender a história de Zélio e o caboclo das sete encruzilhadas é um exercício necessário para combater a ignorância e o preconceito que ainda persistem. Quando entendemos nossas raízes mestiças, entendemos quem somos como povo. Chamada para a ação, CTA. Que tal mergulhar mais fundo nessa história? Pesquise sobre a vida de Zélio Fernandino de Moraes e a fundação dos primeiros terreiros. Valorizar nossa cultura é o primeiro passo para construir um futuro de respeito e tolerância. Gostou deste artigo? O conhecimento na Umbanda é uma jornada de caridade e respeito. Compartilhe este conteúdo para ajudar a combater a intolerância religiosa através da educação.